Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro Giovanni. Opa, beleza? Pessoal, hoje o tema é futuro. E a gente está aqui para conversar com algumas pessoas, alguns conhecidos e algumas pessoas que nunca gravaram com a gente. Primeiramente, estou aqui com meu amigo Vilmar. Opa, beleza? Prazer estar reunido hoje aqui com vocês e participar do episódio. Fico muito feliz pelo convite. A gente que fica agradecido por você aceitar, cara. E a gente tá recebendo também o Lobo de Wall Street brasileiro, o cara que já é praticamente sócio aqui do podcast, Ivo. Fala, galera, tudo beleza? Novamente participando aqui de um podcast do Gimito. Só espero que eles não sejam que nem o governo, que fiquem cobrando algum aluguel, alguma coisa, mandar boleto pra mim aí. Já tô, acho que no quarto ou quinto podcast. Isso aí, vamos pra cima. E a gente tá recebendo outro cara que também é nosso sócio aqui, que volta e meia, ele traz convidado pra gente, já trouxe convidados emblemáticos aqui pra esse podcast, nosso querido Machado. Fala aí, pô. Um grande abraço aí pros fãs do Gimito. Estou aí mais uma vez, pra mais uma participação, o pessoal já deve estar chateado, né? Eu já tô enchendo muito a paciência de todo mundo, mas enfim, tô aí. Que Machado, isso, Machado e o Ivo aí já tem, eu não sou nem o sócio majoritário mais aqui. Tá certo, tá certo. Bom, o tema de hoje é futuro e eu vou começar conversando com o Vilmar. Opa. Vilmar, como que você acha que vai ser o mundo no futuro, daqui 30 anos? Daqui 30 anos, beleza. Então, a minha área é voltada para o ramo de TI, né? Eu curso bacharelado em engenharia de software, tenho formação técnica em desenvolvimento de sistema. Falar sobre tecnologia é algo assim que enche meus olhos. Eu gosto de fazer essa análise pensando em questões históricas e em tecnologias que hoje já existem e vão ter um potencial muito maior futuramente. Eu vejo nos dias de hoje, quando eu, por exemplo, não sei vocês, mas quando eu saio para a rua, eu simplesmente só levo meu celular, não tenho a necessidade de levar nada mais. O despertador é meu celular, eu vou ver a previsão do tempo, é meu celular, GPS, se eu vou querer um transporte, utilizo do meu celular, né, nesses aplicativos. Quero me alimentar pelo meu celular também, peço alguma coisa e chega até mim, pagamento, o NFC, né, aproximação do meu celular. Então, assim, eu olhando esses fatores históricos, 20 anos atrás, se você imaginasse tudo isso, você não teria esse entendimento que com o celular você seria capaz de fazer tantas coisas, como são feitas hoje, né, na palma da sua mão, de uma maneira tão rápida. Então, você vê esse crescimento notório em vários campos, tanto na educação, quanto na saúde, principalmente na tecnologia. Então, se você pensar em questões da revolução que passamos, revolução a primeira, a segunda, a terceira que passamos, que envolveu questões de automatização, de robotização, mas robôs sem autonomias, né? Estamos entrando agora numa revolução industrial a 4.0, que é a quarta revolução industrial. Ela traz a proposta de uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, que é a inteligência das coisas, que os robôs eles vão ter autonomia de pensarem. Então, imagina só numa empresa assim, que tem gestão de estoque. O robô ele vai ter a própria autonomia de saber quando um produto X está acabando para repor. Então, nós passamos pela revolução que cuidava de questões de automatização e robotização, que você pode perceber, que nem quando vocês iam no ônibus. Se passava na catraca, era um funcionário. Hoje já não é mais um funcionário, né? Hoje já está mais autônomo isso. Então, você vai ver a presença dessa inteligência artificial muito mais nas empresas. Robôs que vão pensar. Então, é uma loucura. Mas, para isso, o que é necessário? Uma comunicação eficiente. E uma comunicação eficiente, o que seria? Seria o 5G. O 5G, em alguns países, aí estão presentes já. É uma tecnologia que é uma realidade. Porém, aqui no Brasil, como bem sabemos, né, está um pouco atrasado. E se você for ver isso, em outros países também, vamos imaginar aí uma Angola, um Senegal da vida, vai aumentar a margem para desigualdade, marginalização. Então, essa questão vai ter uma exclusão. A elite vai crescer com esse potencial econômico e porém vai aumentar a desigualdade em países que são marginalizados nessa questão de tecnologia. Então, eu imagino países como Europa, América do Norte, há 30 anos, né, que nem você propôs, uma tecnologia assim, putz, tipo robô trabalhando em empresa, algumas das tecnologias que eu imagino assim que atualmente elas estão presentes e vão ter um potencial de assim, a ser usufruído maior, por exemplo, os drones. Você já viu os drones hoje? Quem não sabe o que é drone é aeronaves comandadas remotamente. Eu imagino os drones como métodos de entrega, entregando alimentos assim nas casas das pessoas. A pessoa pede um iFood e vem um drone assim, tipo, trazer o alimento para você. No meio agrícola aí, questões de mapeamentos nas lavouras, na irrigação. O Ivo aí, que é do meio agrícola, o pai dele é do meio agrícola. Pô, imagine um drone lá. Isso vai proporcionar assim, muito mais rapidez assim, para identificar pragas e doenças assim, na lavoura. Então, eu acho que meio que seguindo nessa vibe, assim, a tecnologia vai estar muito presente. Questões de veículos autônomos e elétrico, Elon Musk, Tesla, o Vigo tem Tesla. Os carros, eu acho que não vai chegar nessa pilha de carros voadores, mas os carros vão ser totalmente mais autônomos. Você vai entrar num carro ou num aplicativo, que nem um 99, um Uber, e não vai ter motorista, o carro vai dirigir sozinho. Então, vai chegar nesse ponto assim, que os carros vão ser autônomos e elétricos. Isso é uma realidade. Então, são tecnologias presentes hoje, que o Google tem carro autônomo, carros elétricos tem hoje, drone tem hoje, vai ser usado aí como no exército, vai usar na agricultura como método de entrega. Então, você pode ver que são tecnologias que estão presentes e que vão ser exploradas cada vez mais. E creio que é isso, né? O avanço da tecnologia artificial, robôs trabalhando em casas, vai ser mais ou menos nessa pegada que eu consigo imaginar o futuro daqui 30 anos, né? Não sei se todos concordam assim, com a minha análise. E eu creio também que os dados assim, é o petróleo. Petróleo do século XXI hoje. Você pegar aí questões de dados, teve um matemático cientista de dados, que ele falou, os dados são o petróleo. Ele é o Clive Hamby que falou isso. Por que isso? Você consegue, vamos supor aí, pegar o Henrique. O Henrique tem 20 e poucos anos, tem a preferência religiosa tal, tem tanto de altura. Com esses dados, analisando de forma analítica, ele consegue ser muito mais assertivo na hora de te oferecer um produto. Então, a tecnologia vai chegar nesse meio que os dados vão, tipo, mais ou menos nessa vibe, assim, entende? Bacana, bacana. Giovanni, quer dar uma complementada? Skynet tá batendo na porta, então. Assim, ó. Já série... chama o John Connor. É bem legal isso que você comentou, porque o que acontece? Eu já tenho algum tempo, eu já tô... como que eu posso dizer, voltando a minha formação acadêmica já para essa parte assim de poder, putz, até me enrolou a língua agora, peraí, deixa eu formular bem o negócio aqui. Eu tô fazendo a minha formação acadêmica justamente pensando nessa parte para eu poder me capacitar como um analista de dados, né, uma pessoa que consiga interpretar esses dados, que consiga ler eles, enfim, né? Eu imagino que seja um bom método aí para me colocar no mercado, né? Nessa nova revolução aí da internet das coisas, enfim, né? Mas é legal isso que o Vilmar ele falou, porque é um negócio que hoje tá aparecendo na televisão, você vê o pessoal comentando e tal, mas para quem estuda sobre, para quem trabalha com isso, sabe que já tem aí uns 5 anos aí que já tá realmente virando um... tendo um negócio que vai ser do futuro, não é tão recente assim, né? É verdade, realmente. Tudo bem que foi muita informação que foi inserido, assim, que eu fui falando, porque pensar em futuro assim realmente é algo que cada um tem um ponto de vista na tua imaginação, né? Os carros voando, robôs no, na calçada. Posso dar uma carteirada aqui? Claro. Uma carteirada? Eu, sinceramente, acho que carro voador não vai rolar. Não, não. Esse eu vou aqui no meu altar de cinismo aqui, eu vou falar, eu acho que não rola. Eu também, cara, eu concordo com você, que nem eu falei, do meu ponto de vista, os carros vão ser autônomos e elétricos, não vai ter essa questão, não tem nenhum porquê os carros voarem, no meu ponto de vista. Ia virar uma bagunça, o trânsito, é, verdade. Esse é um trânsito. Não ia ter como controlar isso aí. Não, ia virar um negócio isso, maluco. É, isso aí que você falou dos carros elétricos, eu acho que até, não sei, acho que eu comentei com o Henrique esses tempos atrás, no primeiro, acho que foi no primeiro ou no segundo anúncio de aumento do preço do combustível, e eu falei, cara, isso aí vai adiantar o carro elétrico no Brasil uns 20 anos? Sim. E aí um dia depois, dois dias depois, alguma coisa assim, eu fui lá, tava fazendo umas pesquisas, e tem uma associação sobre o... uma associação de carros elétricos, não vou lembrar o nome agora, e tava dando lá que o número de vendas dos carros elétricos aumentou em 300%. A Tesla, recentemente, recebeu o maior pedido de carros elétricos de toda a história dela. Pois é. E assim, a gente pensa, pô, carro elétrico, tá, beleza. Tinha até a Volkswagen, pra você ver que a Renault já tá vindo nisso. Ela colocou a propaganda do carro elétrico deles na hora do almoço. Não é um investimento barato isso aí. Inclusive, pra quem não sabe, ali em Pinhais, tem aquela avenida principal, grandona, não lembro o nome agora. Existe uma montadora de carro elétrico lá. Totalmente nacional, é high-tech, se eu não me engano, quem quiser dar uma olhada depois, é bem interessante. Eu conheço. Tem uma fábrica lá em Londrina, se eu não me engano. São os carros elétricos mais baratos disponíveis hoje no Brasil. É, você vai ver, obviamente, assim, né? O carro, ele... Se você entra no site deles, o design do carro, ele é meio... Meio, né? Qualquer coisa... Mas não é, você percebe que a proposta dos caras não é essa, a proposta dos caras é utilidade. Então, assim, o carro elétrico lá do cara, é, sei lá, tipo, 10% mais caro que um Gol Zero hoje. Verdade. Emendando com isso do carro elétrico, que nem eu falei ali de drone, não sei se vocês têm a mesma ideia da questão de drone, porque drone é uma realidade, igual carro elétrico. E questão dessa exploração do drone, assim, por que nem eu comentei, método de entrega. Eu creio muito que isso possa ser uma realidade, inclusive, quando um drone entregou uma pizza, pô, foi uma notícia, assim, que estourou num nível surreal. É, eu acredito que seja uma realidade futura, né? A gente já tem a Amazon, que faz algumas entregas em determinados locais dos Estados Unidos. Inclusive, você pega pra ver os resultados financeiros, principalmente dos aplicativos de transporte, Uber 99, você vai ver que os caras, acho que até hoje, teve um ano só que os caras tipo, terminaram no 0-0. Os demais anos, eles acabaram em prejuízo. Os caras, eles estão justamente nessa ideia de manter o negócio deles injetando dinheiro, para manter rodando e para futuramente, quando o carro autônomo puder rodar, que aí é onde vai realmente os caras vão começar a controlar esse segmento. Sim, com certeza. Bom, pode falar, Giovanni. Não, porque assim, que nem, por exemplo, a questão do drone. Esses tempos atrás, leia-se semana passada, semana retrasada, alguma coisa do tipo, que foi aqui no Paraná mesmo, estavam sendo feitos testes com drones conectados no 5G em uma fazenda. Eu não vou lembrar exatamente aonde que era, não lembro se era Maringá, Londrina, era mais ali na parte do interior do estado. Eu já tava fazendo esse teste com drone 5G conectado, e inclusive tinha lá o governador, tudo, o pessoal tava tudo acompanhando o negócio. E isso vai bem de encontro com aquela tônica que tem do negócio, que é sempre reduzir custo. Não é caro pro cara manter um drone voando pra cima e pra baixo com encomenda. Na verdade, é até mais barato. Hoje, pode ser mais caro, porque ainda não é um negócio que tá, tipo, palpável. Mas ele já pode acontecer. Futuramente, sim, quando ele se torna barateado, aí eu imagino que vai dominar. Então, óbvio, ele... a gente também não tá falando de, pô, o negócio tá lá, sei lá, no centro de distribuição ali em Curitiba, ele não vai mandar de drone pra, sei lá, Apucarana, né? Também... Não. Mas, mas na região em volta ali, eu imagino que com certeza vai rolar. Não, é legal você comentar sobre essa questão de desemprego que vai ocorrer, porque eu creio que futuramente, e já foi meio que observado isso, que nem eu falei na questão do ônibus, que hoje você não vê mais, né, cobrador. Então, podemos ver que o drone talvez possa assumir os motoboys hoje, né? Já é uma analogia pensando futuramente nessa questão. Então, pô, certamente tem profissões que futuramente, já emendando com o tema, não vão existir, não vão ter a finalidade que elas terem futuramente. É, até existe uma teoria para isso. É, como eu falei, né, eu sou estudante de gestão, mas eu sempre tive essa, sabe, essa coceirinha no cérebro, assim, de olhar para dado, para você tentar entender o que aquilo significa. E uma coisa que, sim, os professores, eles sempre deixam claro na aula, né? Qual que é o custo que você vai cortar na sua operação para deixar ela mais eficiente? É sempre aquilo que o cliente, ele não vê valor. Então, você não pode tornar mais barato o teu setor de qualidade. Você não, às vezes, não pode tornar mais barato o teu setor produtivo, porque ele vai influenciar no produto final. Mas, pô, quem aqui que gosta de pagar a parte da entrega? Você já viu oferta grátis? Pô, você nem vai contar se fica mais barato ou mais caro do que o outro produto com frete. Você vê aquele negocinho frete grátis? Pô, já brilha o olho. Já vai direto nele. Então, o negócio, assim, esses serviços que a gente não quer pagar por eles são os que vão cair primeiro. Com certeza. Bom, fale. Pode falar. Pode falar, Vilmar, pode terminar. Não, eu queria contar, sim, contar os outros benefícios que iam trazer, né? A questão da eficiência na entrega, a sustentabilidade, que não ia gastar com combustível. Então, assim... É só benefício, sem contar a taxa da entrega e tudo mais. Mas complementa, Henrique. Vamos. Não, na verdade, eu acho que vocês dois já falaram tudo, né? O Vilmar fez uma análise muito legal de como vai funcionar o futuro. O Giovanni deu uma complementada bacana, né? Falando um pouco da produção, falando um pouco dos drones. Agora eu queria chamar o Ivo aqui na mesa, aqui. O Ivo é o cara dos investimentos, o Ivo é o cara, o homem de valor, né? É o cara que a gente considera o homem de valor. Ivo, assim, não dá pra gente saber, porque, né, o futuro só Deus sabe, né? É importante a gente até frisar aqui que apesar da gente ter um conhecimento sobre, ainda é muito... algumas coisas que a gente vai falar aqui vai ser especulativa, né? É, tudo na base do achismo, gravado, né? Pode ser que mude, sei lá, vire do nada e, não sei, o elétrico não vire, sei lá, comece a usar energia nuclear no carro, a gente não sabe. É, não sei, mas... realmente. Exatamente. Mas eu gostaria de conversar um pouco com o Ivo, né, mudando um pouco o foco dessa questão dos carros autônomos, porque o Ivo é um cara que tem que estar centrado nas notícias, é um cara que tem que estar assistindo o noticiário todo dia, né? Como é que você acha, mas isso a gente vai especular, porque a gente não tem realmente como saber, mas como é que você acha que o Brasil vai estar daqui 30 anos, Ivo Maranhão? Oh, boa pergunta. Olha, eu vou puxar, não vou falar muito de investimento hoje, vou falar mais de moeda, troca de dinheiro, e essas questões do dia a dia, de pagamentos, recebimentos. Eu vejo um futuro assim, não sei se em 30 anos, cara, mas eu vejo as criptomoedas dominando essa questão, e tudo eletrônico, cara. Eu acho que cada vez menos, na verdade, a gente vai ficar usando cédula de papel, essas coisas aqui. Vocês quatro aí, quantos de vocês têm uma nota de papel no bolso? Eu acho que capaz nenhum, só eu aqui. Talvez tenha. Eu tenho também. Eu tenho aquele padrão de emergência, tipo, sei lá, 20 reais. Isso, então, exatamente, essa é a ideia mesmo. Só anda assim também, tem só uma questão para uma só emergência. Só sonho que guarde dinheiro em colchão ainda. Então, deixa eu até falar por que eu acho que a gente vai chegar para esse mundo das criptomoedas. A criptografia, ela é tudo bem detalhadinha, tem certos protocolos que você não consegue quebrar. Por exemplo, no governo aqui, vamos supor que para ano que vem o Bolsonaro queira se eleger, ele faz medida populista, começa a agradar todo mundo, distribuir dinheiro para a população. Não existe um limite na impressora de dinheiro dos governos, dos bancos centrais. Só você vê ano passado o Biden na pandemia, os bancos centrais da Europa, aqui no Brasil foi a mesma coisa. Aí hoje a gente está colhendo toda essa inflação, a gente vê a gasolina de R$4 para quase R$7. Daqui uns dias passa disso. Já tá dando para fazer bolão se bate ou não 10 até o final do ano. Vou dar uma ideia para vocês, gente. Vocês querem um emprego que tem demanda para o futuro? É o cara que corrige o preço do combustível. Posto, cara, o cara nunca perdeu o emprego, cara. Todo dia ele tá corrigindo lá. Então, quando acabar o petróleo, né? Tem isso também. Voltando ao assunto do dinheiro. No mundo criptográfico, você consegue fazer transação daqui do Brasil para, sei lá, um cara na Bósnia, coisa de instantes, assim, totalmente aleatório, totalmente rápido e prático. E na questão do Brasil, eu vejo a gente como um país melhor daqui a 30 anos, sinceramente, porque eu acredito na população. A população nossa é uma população que trabalha, que rala, claro que tem exceções, né? Mas também para piorar é só se tiver guerra civil também, né? Eu acho que não. Espero que não, né? Mas é que eu vejo, vamos assim, quem vai mudar esse Brasil, sinceramente falando, é a nossa geração, galera. A gente tem que ralar aí. E começar a estudar tecnologia, estudar data, estudar criptomoeda, ralar, trabalhar, desenvolver, criar soluções para os problemas cotidianos. Eu vejo uma coisa daqui a 30 anos, a gente vai ficar cada vez mais dependente da energia elétrica. Isso é uma coisa que, para mim, é primária ali. Um dia que a gente fique sem eletricidade, o que acontece, cara? É um caos mundial, cara. É isolado, né? Porque, eu não sei no bairro de vocês, mas aqui, assim, até um tempo atrás, caía com frequência. E é curioso, porque, tipo, você olha na tua casa, cara, simplesmente não tem nada quando acaba a luz. Não existe nada que você tem em casa que não está conectado na luz. É só o livro de papel mesmo. Exatamente, mas daí você está sem luz, você não consegue ler, porque está noite, está escuro. Então, tipo, você fica totalmente amarrado nisso. Sim, sim. E até puxando para o assunto de investimentos, essas fontes de energia sustentáveis aí podem ser bons investimentos do futuro, tipo urânio. Eu até comentei agora há pouco que a produção via fissão nuclear não gera poluentes que nem as hidrelétricas e as usinas, como que é o nome daquela que faz termoelétrica. E outra coisa também no mundo vai ficar cada vez mais ESG, né, preocupado com poluição, meio ambiente e tal, que cada vez mais existem mais pessoas, né, cada vez mais cada dia que passa tem mais pessoas no mundo. Mais demanda de alimento, de água, de abrigo, de tudo. É legal isso que você comentou, principalmente referente à criptomoeda, porque não sei se o Vilmar aí tem alguma informação mais específica nisso, mas a cobertura de internet no Brasil hoje ela ainda é bem defasada, se você for parar para pôr na ponta do lápis. Sim. Mas isso... Até um tempo atrás, poderia ser um impeditivo para a criptomoeda, mas, como você falou, acho que da nossa geração, como a gente já praticamente nasceu, se não nasceu, está inserido no ambiente internet, eu acho que mesmo assim a tendência é aumentar essa cobertura para ter essa presença maior da criptomoeda. E como você falou, você não tem a questão da circulação da moeda em papel, então o dinheiro vai passar a ter um valor diferente. Eu até costumo brincar assim, né? Você, tem 100 reais. Você olha assim a nota de 100 reais, né? O que significa 100 reais? O que, que são 100 reais? Então, e é uma coisa, é um questionamento que eu duvido que alguém, sei lá, faria nos anos 70, por exemplo. Ou se puder, quem sabe, imaginaria que teria como você comprar alguma coisa sem você ter esses 100 reais ali na tua mão. Exatamente. Isso é uma coisa que a tecnologia nos proporcionou, né? Hoje você consegue fazer uma transação de quilômetros de distância em segundos e com uma segurança muito boa. Na questão da cripto, cara, eu ainda vejo um longo caminho para a gente ter aderência mundial. Hoje, no mundo, a gente está entre 2% e 3% do mundo que tem Bitcoin ou criptomoedas. A gente precisaria ter pelo menos uns, acho que uns 50% para todo mundo aderir. Você ir na padaria, quero 10 pães, pago 2 satoshis ali. Mas isso é um longo caminho. Mas a nossa geração que precisa desenvolver esse negócio aí. Pois é, até deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se você tem uma... Aí é imaginativo mesmo, aí você pode usar licença poética. Você acha que essa questão da criptomoeda, ela vai continuar sendo, sei lá, tendo diversas criptomoedas, ou você acredita que vai virar uma única? Não, sempre vai ter diversas e cada vez mais diversas. O que eu vejo acontecendo em muitos casos é as pessoas criando seus próprios coins. Por exemplo, o Gemitcoin ali. Você criar uma cripto para, por exemplo, sei lá, vamos supor, só puxar a sardinha para o nosso lado aqui, pagar eu e o Vilmar e o Nicolas de convidados ali. Seria, por exemplo, assim, você criar, tem, por exemplo, aquele Squid Game, que foi o Round 6, que saiu esses dias, eles criaram criptomoeda, tem, todo mundo cria. Mas assim, a âncora geral é o Bitcoin, que é não a primeira moeda digital, mas a com mais aderência, que todo mundo sabe o protocolo, que tem limite, tem aderência, muita gente já faz negociação com elas, mas eu vejo que cada vez terá mais. Só que essas pequenininhas, com o passar do tempo, ela nasce, cresce e morre. Só as grandes que vão ficando ali, o Bitcoin, o Ethereum, Cardano, BNB, AXS, essas daí que vão ficando. Bacana, bacana. Agora eu gostaria de falar com o Machado. Machado, tá na escuta? Olá. Pô, vamos aqui. Lá. Machado, futuramente aí vai ser um grande professor aí de geografia. E é nessa área que eu vou pegar você para conversar, Machado. É sobre a área da educação. Você acredita que daqui 30 anos a educação vai continuar sendo a mesma ou ela vai mudar? Como é que vai ser? O que você acredita? Então, a educação, né, pensando nessa perspectiva, ela vai estar muito ligada com a tecnologia, né, que já foi citada aí anteriormente. E, possivelmente, né, os profissionais que passarem por todo esse processo de formação, seja em geografia, língua portuguesa, matemática, eles vão ter que ter essa conexão muito forte para que consigam proporcionar consigam proporcionar algo ainda melhor para os seus alunos, né? Na verdade, o que eu tinha pensado, Henrique, até vou trazer um ponto aqui um pouquinho diferente, a questão da educação, sim, ela é realmente muito importante de ser analisada, isso porque eu penso em educação todo dia, estou trabalhando, inclusive, num cursinho pré-vestibular e, assim, presenciar todo o processo, né, de construção ali da aprovação, seja numa universidade pública ou seja numa universidade particular, isso é realmente muito engrandecedor. E só que tinha pensado em trazer um pouco de uma perspectiva diferente sobre o futuro, não sobre a educação em si. E daí acho que estaria mais conectado com o que o Vilmar falou e com o que o Ivo falou. Teria problema, né, se eu pensasse um pouco numa perspectiva um pouco mais diferente e daí comentasse um pouco... O microfone é seu, pode. O microfone é seu, pode falar. Pode levar. E daí eu poderia comentar um pouquinho no final sobre a questão da educação, mas eu vou iniciar pensando com uma ideia um pouquinho diferente. quando eu penso no futuro, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo, eu sempre faço alguns paralelos com a ficção científica, né? Então, a ficção científica, ela nos traz diversas produções, seja filmes e livros, que trazem uma perspectiva sobre o futuro. Inclusive, livros e filmes, e, enfim, obras artísticas que foram produzidas no passado. Então, você tem, por exemplo, o filme A Viagem à Lua, que foi produzido em 1902, né? Sim. Esse filme, que é um filme francês, ele trouxe ali uma perspectiva de que não, daqui a algum tempo teremos uma viagem pro nosso satélite natural. E foi o que aconteceu em 1969, primeira viagem com Neil Armstrong, Buzz Aldrin e o esquecido Michael Collins, né? Que foi o cara que cara não desceu junto com o Rudolf. Exatamente. Daí você tem também outra produção, que é o 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne, né? Que ele pensou num submarino completamente autônomo do meio terrestre movido à eletricidade, que seria o Nautilus, né? Então, ele trouxe ele pensou num aparelho, né? Num submarino muito semelhante com os que nós temos aí atualmente, com os submarinos modernos. E quando eu penso especificamente sobre as possibilidades para o futuro, eu penso na questão das viagens espaciais. E nós temos diversas obras, diversos filmes que trazem essa representação. Você tem, por exemplo, Avatar, que traz ali uma ideia de que realmente o planeta estará em um futuro muito próximo, completamente destruído, né? O verde não vai mais existir, e a única opção seria justamente a exploração espacial, ou seja, buscar outros planetas, possivelmente em outros sistemas solares, em sistemas extrasolares, para que a humanidade consiga sobreviver através da exploração, seja da água presente nos asteroides, ou até mesmo de novos componentes químicos, como é o caso em Avatar, que nós temos o Inubitanium, né? E em breve sairá Avatar 2, O Caminho da Água. Tomara, tá fazendo jabá já pro filme, já. Tomara, olha, Luiz. Eu sou completamente apaixonado do primeiro, e ia ficar maluco com a continuação. E nós teremos aí 4 continuações, né? Teremos o Avatar 2, 3, 4 e 5. E o mais impressionante é que todos foram produzidos ao mesmo tempo. Acho que trará uma inovação para a indústria. Né? É recente, porque eu lembro que até uns anos atrás aí, Avatar 2 era praticamente uma lenda urbana. Realmente. O primeiro foi lançado em 2010, né? Agora vai ser o próximo saindo que vem, e aí tipo, vai sair uma a cada 2 anos, né? Vai ser feito mais ou menos assim, olha, agora não vai demorar tanto tempo para lançar os outros. Isso, vai ser bem mais rápido, né? E nos filmes, por exemplo, do Alien, né? A quadrilogia, depois os dois filmes que vieram na década passada, que foi o Prometheus e o Alien Covenant, né? Então, todos esses filmes trouxeram também uma perspectiva sobre as viagens espaciais e tudo mais. É claro que ele foge um pouco da realidade, né? Mas tudo bem. Daí você tem, por exemplo, a viagem à Lua de Júpiter, que é a viagem para a Europa. Europa, que é uma das maiores luas de Júpiter. Foi lançado em 2013. Então, talvez o que nos ajudasse no processo de terraformação de Marte seria justamente pegar os voláteis presentes nessas luas, né, desses planetas, seja desses planetas, não, dessas luas, dos planetas gasosos, para que a gente pudesse, por exemplo, modificar a atmosfera de Marte, para que se tornasse propícia para a vida. Porque hoje você tem uma atmosfera com uma composição significativa de dióxido de carbono. Então, como mudar tudo isso? Como mudar todo esse processo para que um dia seja possível uma colonização em Marte e possivelmente que seres humanos habitem este planeta. Também temos a questão do Interestelar, que ele trabalha um pouquinho nessa viagem aí intergaláctica, né? passando aí por diversos sistemas. O que você ia falar, Gil? Não, é outro filme maravilhoso também. Sim, né? E ele trabalha muito com a questão da física, com a teoria da relatividade de Einstein, com a questão do tempo, né? E é muito interessante pensar nessa perspectiva também. E o Perdido em Marte, que ele traz essa questão mais biológica, dentro da biologia, da questão da plantação de batata em Marte, né? E, enfim, e de todos os desafios envolvidos em um retorno para a Terra, já que ele ficou esquecido lá, depois da sua tripulação pensar que ele tivesse morrido. Bom, então, acho que esse seria um primeiro ponto sobre a questão das viagens espaciais e a questão da exploração do espaço. Outro ponto que eu queria trazer é da criogenia, porque a criogenia também está presente dentro da ficção científica, né? Porque o ser humano, ele sempre foi muito fascinado pela questão da imortalidade, da ressurreição e tudo mais. Então você tem também esses filmes, o próprio filme Avatar, né, que trabalha com a questão da criogenia, Interestelar também. Você tem a série The 100, que também pensa um pouquinho nessa ideia. E você tem hoje duas empresas estadunidenses e uma empresa russa que já estão realizando congelamento de corpos. Então você tem a Alcor, a Cryonix e a Cryorus, né? Hoje você tem em torno de mais ou menos um pouquinho mais do que 300 pessoas que já têm os seus... Que no caso, 300 pessoas que têm seus corpos congelados. Não só corpos. Na verdade, eles estabelecem um valor de $200 mil para o congelamento do corpo, né, do corpo inteiro, e $80 mil só a cabeça. Você tem corpos e também cabeças congeladas. E você tem personalidades aí, famosos, que já se programaram para isso, como o jogador de beisebol Ted Williams, né, que morreu em 2002 e tem seu corpo congelado. Também o ator Dick Clare, né, que morreu em 1988. Então, a questão da criogenia, ela ainda é uma impossibilidade, porque não se tem uma projeção de como, não tem uma ideia de como que eu vou trazer uma pessoa depois que ela morreu. Então, eu congelo o corpo dela, mas como que eu trago ela à vida novamente? Então, o que se projeta, né? Qual que é a intenção dessas empresas ao disponibilizar o congelamento de corpos? É de que no futuro, com o desenvolvimento da tecnologia, pensando nessas possibilidades, isso seja possível, né? Agora, se vai ser possível ou não, não sei. Mas já tem empresas se projetando em relação a isso. E pensando um pouquinho nessa questão da exploração do espaço, recentemente, no dia 16 de outubro de 2021, foi enviada uma missão chamada Lucy. Lucy é uma sonda espacial que vai visitar 5 asteroides troianos. O que são asteroides troianos, né? Os asteroides troianos, eles... são asteroides que compartilham a órbita de Júpiter, né? Então, eles podem revelar muito sobre a formação dos planetas do Sistema Solar. Mas não só isso. Eles podem fornecer dados, no caso, essa missão, ela pode fornecer dados sobre os próprios asteroides, né? E isso pode nos dar aí uma compreensão maior sobre qual que é a composição química presente neles e também se há a presença de água. E a água, né, dentro de todo esse contexto, seria, obviamente, o ouro do universo, né? O ouro do Sistema Solar. Porque a quantidade de água no nosso planeta, ela sempre foi a mesma, e sempre será a mesma. Então, imagine se a gente pudesse trazer mais água para o nosso planeta através da exploração espacial. É claro que essa missão, ela vai durar 12 anos, então é uma longa trajetória. E se a gente pensar na exploração espacial, é algo que não vai acontecer, provavelmente, neste século. Eu acho que ficará mais para o século seguinte. É uma realidade ainda um pouco distante, mas é uma possibilidade para o futuro, com certeza. Então, eu ficaria neste ponto, né, a princípio, sobre a questão das viagens espaciais, a questão da criogenia, a questão da exploração espacial e de como a ficção científica, muitas vezes, projeta certos acontecimentos. E daí, na sequência, a gente pode falar um pouquinho sobre educação também. Ok, quem assistiu ali os filmes do Stanley Kubrick, o 2001 e 2010, sabem que tem alguma coisinha ali em volta de Júpiter, né? Sim, sim, exatamente. E Júpiter, né, ele é um dos responsáveis pela existência de vida no planeta Terra. Se não sim, fosse Júpiter... funciona como um escudo, né, alguma coisa assim, eu já vi. Isso, ele funciona como um escudo, porque você tem, por exemplo, Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter, você tem um gigantesco cinturão de asteroides, e pela gravidade de Júpiter ser muito forte, ele acaba atraindo muitos desses asteroides, impedindo que eles venham em direção à Terra. E o grande vilão disso tudo é Marte, porque Marte ele acaba agindo como uma espécie de estilingue, né? Então ele pega esses asteroides e joga em direção à Terra. Então se, por exemplo, Marte do nada desaparecesse, seria uma boa para a Terra, né? O risco de termos mais um impacto, como tivemos na época aí dos dinossauros, é muito menor. Mas enfim... É bem legal isso também que você comentou da exploração, porque também se a gente for para pensar, eu acho que é também o meio mais ecológico de sustentabilidade que a gente poderia alcançar, porque ferro, ouro, cobre, isso não é exclusividade só no nosso planeta, né? Eu imagino que ele tenha, sejam minerais que você vai ter no universo inteiro, então uma vez que você pode só chegar, sei lá, num planeta ali aleatório, num asteroide que seja, cara, você não vai ter compromisso nenhum naquele lugar. Então você só pode chegar lá para extrair e trazer para cá. É uma ideia legal isso. Muito legal, sim, muito sim, legal. A questão da exploração espacial, ela abre espaço para diversos apontamentos, né? E... assim, as possibilidades são muito grandes, e as luas, né, já que nós não temos possibilidade de pousar num planeta gasoso, como no caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e também porque eles estão muito distantes de nós, então o trajeto até lá seria muito complexo, então essa missão aí vai durar 12 anos, né, imagina, se nós enviássemos alguém, um ser humano, né, para essa região do espaço, demoraria realmente muito tempo. Então, no momento, a questão da... Talvez a principal questão seja como colonizar o planeta Marte, que é um planeta rochoso, mas que ainda tem muitas impossibilidades, né? Uma vez que a composição atmosférica ela não é ideal, você tem uma porcentagem maior de dióxido de carbono, pequena de oxigênio e nitrogênio, que seria, né, essencial para a vida. A mesma coisa pensa em Vênus, né? Vênus, foram enviadas algumas missões para Vênus, principalmente pela União Soviética na época, mas boa parte dessas sondas foram ali destruídas, né, por causa do calor excessivo no planeta, que ele tem um efeito estufa bastante acentuado. Então, legal, é realmente muito legal pensar, e acho que o filme Avatar, ele nos traz um pouco dessa perspectiva com a questão das viagens espaciais, porque é uma viagem que sai do nosso sistema solar e vai para o sistema Alpha Centauri, né? E uma viagem que, ali no filme, foi retratada que durou em torno de 5 anos. Mas uma viagem em 5 anos para um sistema extrasolar só seria possível. Né? Não, teria que ser na velocidade da luz. E nós não temos nenhuma nave que voe nessa velocidade que possibilite uma viagem como essa. Né? Aí já vamos para. Vamos botar o chapéuzinho de alumínio na cabeça. Eu vi uma série na Netflix, uma série bem interessante. Ela era referente à avistação de OVNIs, né? Esses OVNIs aí que tem já são falados há muito tempo, então eles pegaram alguns documentos que foram liberados sobre os governos, caso de avistamento, enfim. Não é nem esse ponto. Um dos entrevistados nessa série, ele falou um negócio que, pô, ficou na minha cabeça, achei bem interessante. como que supostamente aconteceriam essas viagens aí, supostamente de alienígenas, numa viagem que ela ultrapassaria, inclusive, a velocidade da luz, porque algumas áreas, por mais que você estivesse viajando na velocidade da luz, você ia demorar 900 anos, 1000 anos, ali até mais. Então, eles falam sobre algum elemento químico, alguma coisa do gênero, que fazia alteração do peso da nave, digamos assim. Ele alterava a percepção da gravidade naquele peso. Então, fazia com que ele pudesse viajar na velocidade que ele quisesse, na direção que ele quisesse, sem interferência. É um negócio bem interessante de se pensar, né? Como a gente estava falando. Pode ser que tenha isso em algum lugar e a gente não saiba. Existe até uma partícula hipotética que eles pensaram que supostamente permitiria uma viagem que excedesse a da luz, né? Que seriam os táquions. Então, eu não sei, porque daí isso daí já não é no meu campo de atuação, sabe? Esse aí já também é especulativo, né? É difícil. É bastante especulativo, né? Porque daí entra muito na questão do eu quero viajar no tempo também. Então eu preciso exceder a velocidade da luz. Eu preciso de mais de 1 bilhão de quilômetros por hora. Então, Star talvez Wars, essa parte. Aí. Star Wars aí, então tem as naves viajam a velocidade da luz, cara. Quem já assistiu Star Wars sabe que eles brincam bastante com isso daí, com as naves, acho que é meio que um padrão também nesses filmes de aventura espacial, aquela questão da dobra espacial. Um negócio bem, bem comum. Mas mesmo. A gente tá esquecendo de falar de um filme que, pô, marcou a infância de todo mundo e é sobre o futuro. Que filme é esse, Giovanni? Cara, eu não sei, a minha infância é diferente. Pô, passou as 40 vezes a sessão da tarde, gente. Ninguém assistiu esse filme. O que me marcou de futuro, olha, é Blade Runner. Blade Runner? Tá. Eu vou dar uma dica. Ele tinha um carro que se chama DeLorean, né? Que viajava pro futuro. São 3 filmes. Marcou a infância de todo mundo. Passou. Só tem a gente, só nós dois de nerd aqui na call. Esse filme é incrível e ninguém falou desse filme até agora, gente. Esse filme é sensacional. Quem já assistiu De Volta para o Futuro aqui? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já, né? Sim, todo mundo. O negócio que, assim, eu sempre... Hoje em dia fica até meio engraçado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui no Google. Peraí, velocidade, viagem... Porque o... DeLorean, como se escreve? O carro atinge 40 km por hora. Não, até aqui, ó. 88 milhas por hora. Se você for transferir isso pra quilômetros por hora, vai dar tipo 141. Então, é um negócio. Virou uma velocidade irrisória. Se o cara tá, sei lá, indo pra praia de. Não sei, o cara tá indo de palio pra praia, ele consegue tá vendo aí? Viajar. Ah, opa. Nós estamos vendo. Ah, tem mais um então. Eu sou fã de Volta para o Futuro. Ah, e sim, olha. Eu sabia que tinha que ter um fã. Pro pessoal que tá escutando, o Ivo acabou de ligar a câmera e mostrar. Ficar aí, tirou a camisa ali e tal, e mostrou pra gente ali a logo do DeLorean ali pra gente. Garoto sedutor. Vamos lá, Machado. Sim, mas a pergunta, né, que se faz em torno do filme é a seguinte: De Volta para o Futuro. De duas, uma. Ou ele já foi para o futuro e vai retornar de novo, né? Ou o futuro é o presente para o qual ele quer voltar, né? Porque se você volta para o passado, esse passado passa a ser o teu presente. E o momento em que você estava antes passa a ser o teu passado. E o futuro, bastante abstrato. Então, quando você pergunta de volta para o futuro, é uma pergunta interessante. Aí, você queria um filósofo? Não? Eu sabia que eu chamar o Machado, cara, a conversa ia ser outra, cara. O Machado é... Cara, o cara é sensacional, cara. Foi que bom que deu certo de você participar hoje, Machado. É legal isso que ele falou, porque... se a gente for parar pra pensar, o que, que é viagem no futuro, né? Sim. Como que você vai transformar o tempo em um lugar físico pra você ir pra lá? Sim, bacana. E uma outra referência que a gente pode pegar também disso daí é uma série da Netflix, né? Que a gente costuma dizer que frita o cérebro, né? Quem já assistiu Dark aí? Opa, essa coisa é bizarra. Essa série é bizarra. Eu confesso que eu não gostei muito dela, mas eu assisti as 3 temporadas e eu fiquei meio perdido. Até as 2, depois da terceira eu não entendi burufa nenhuma. Eu já... Que negócios de realidade... Outra realidade, como assim, cara? O cara morre na outra... No outro negócio, ele não morre. Como assim, cara? Eu fiquei... Aí eu perdi o raciocínio da série. Até a segunda temporada eu tava fazendo um mapinha lá. Não, aqui tava certo. Aí depois ferrou tudo, cara. Pode falar. A primeira e segunda eles só trabalhavam com o mesmo looping de tempo, né? Você voltava ou ia pro futuro, né? Uhum. Aí na terceira já abriu a outra... A segunda realidade lá do... Segundo universo, eu não sei como que ele chamava. Aí do alternativo. Total, ali. Cara, loucura total. Eu vou ser sincero, a série é muito boa, mas eu acho que a terceira realmente acabou ficando um pouquinho mais fraca que as duas primeiras. Eu acho que nas duas primeiras era um negócio assim, por mais que contido, era um negócio impactante. Na terceira, não sei, ali, como tinha essas alternâncias de mundo, achei que ficou meio banal o negócio. Bom. Agora chegou aquele momento, né? Solta a vinheta! Momento capcioso! Mas agora nós vamos fazer a pergunta pro Vilmar. O Machado, ele acabou falando, quando ele acabou falando, ele acabou... Eu ia perguntar se você acreditaria, né, se no futuro a gente teria a vida eterna. Só que eu acho que essa pergunta ia ser meio banal, então eu vou fazer outra pergunta pra gente dar risada aqui, né? Bom... Um dos mercados que mais cresce de filmes aí, né, e cresce muito mais até que a gente, todo mundo cria meio que, ele se cria meio nas trevas, mas todo mundo sabe que existe, todo mundo consome esse tipo de conteúdo. Às vezes eu não consumo, porque eu sei que você consome, né, é só pegar o seu celular e pegar aí, chamar um hacker aí que a gente descobre que você entrou nesses sitezinhos aí, né, mas a gente sabe que o mundo de filmes, né, eróticos, os filmes de filmes adultos crescem muito. E cada vez mais o ser humano está descobrindo novas formas de... Que Machado? O Machado não gostou muito. O Machado tá no osso, que ele vai perguntar. Minha nossa, que eu tô surpreendido com a pergunta, mas vamos lá. Mas assim... Todo mundo pode falar, mas o mercado pornográfico é os que mais fazem faturamento. Eles faturam até... Eles estão quase equivalendo ao faturamento de filmes normais. Então... É um mercado que está crescendo, e o ser humano cada vez mais está procurando mais formas de ter prazeres. Inclusive, de tentar imitar um prazer de ter uma relação mesmo, né? Então, eu vou perguntar pro Vilmar, como é que você imagina que esse mundo vai funcionar daqui 30 anos? Opa, então, vamos lá. Esse papo aí meio, né... Sim, cara, não, se não quiser, eu mudo a pergunta. Eu ia perguntar assim, tem vida, se você acha que tem vida após a... Vamos pra pergunta. Então, eu creio muito que, claro, né, o ser humano vai querer explorar cada vez mais o prazer, chegando próximo aí da... Até ultrapassar a realidade, assim, né, esse prazer. Os óculos de realidade virtual já são presentes, né, tanto em jogos ou... Em outros meios para divertir o ser humano, e certamente esses óculos com essa realidade virtual vão estar presentes ali, como o cara realmente estivesse tocando a garota e tudo mais, e creio que no futuro vai ter essa sensação do toque. Eu consigo imaginar na minha mente, assim, o que mais passa é realmente esses óculos de realidade virtual, onde vão trazer essa sensação de você realmente estar inserido nesse ambiente, e o toque, de alguma forma, vai ser explorado esse toque, para você poder sentir. Mas na minha mente eu não consigo imaginar muito além. Não, claro. Eu já queria jogar... Não, não isso daí. Opa, pode falar, Ivo. Não, tem um filme, acho que é aquele filme da Ingrid Guimarães, eu não lembro o nome agora. Mas não tem um filme dela de comédia que tem um óculos de realidade virtual dela ela e o marido colocam, eles começam, tipo, as cenas lá e tal. Filme brasileiro já, o Brasil já tá avançado nesse questão. Estamos avançados nesse questão, com certeza. São pioneiros. É, mas eu ia puxar um pouco a nossa referência do nosso querido Cyberpunk 2077, do nosso querido Keanu Reeves, yes baby. É, a gente ia puxar um pouco a realidade de a gente ter bonecos, né, que são parecidos com seres humanos e que são feitos, né, justamente para o ser humano ter essa realizar o seu desejo ali e tudo mais, ter o seu momento de prazer. É, o Cyberpunk, ele lida também com isso, acho que o Giovanni até lembra de uma das missões que, na qual ele tem, ó, o boneco, ele tem uma mente, ele lembra de todos os clientes. É que na verdade mesmo, eles não são bonecos, né? Não digo boneco, são pessoas mesmo. Só que daí, pro momento da relação, é como se a pessoa ela fosse desligada e nela fosse ativada uma IA para fazer o serviço. Exatamente. É, eles têm um nome pra isso, como é que eles chamam? No... Era bonecas mesmo. É bonecas, é. Eles chamam bonecas, né? E é assim, a questão de você ter todas aquelas roupas diferentes, de você ter aquelas roupas todas coloridas, de você ter os olhos, né? De você inserir chips e você ter conhecimento através desses chips. E pra quem não sabe, a história do Cyberpunk, eu acho que dá pra contar aqui, né, Giovanni? O jogo já foi hypado aí, né? Mas... acho que dá, né? Só não conta esse final, porque ainda tem o final pra fazer. A lore acho que tá tranquila, a principal. A lore tá tranquila. Então, Cyberpunk, o jogo, como é que Cyberpunk é um jogo em primeira pessoa? O que é um jogo em primeira pessoa? É um jogo onde você é a pessoa, né? Tipo, você vê igual os olhos, igual vocês estão vendo agora. Tipo, você não vê o boneco, você vê os olhos do game, né? E aí, nesse jogo, você cria o seu boneco. Você pode criar tanto um homem quanto uma mulher, personalizar da forma que você quiser. E aí, você personaliza esse jogo. E como é? Você escolhe se você quer ser marginal, nômade e corporativo. Isso, Giovanni? Isso. Quer, né? Isso. Essas três categorias, né? Ali são as diferentes categorias de jogo. Ele é um RPG. O que é um RPG? É um jogo que você tem que... um jogo onde você tem um mundo ali e você vai conversar. Você pode fazer tudo o que você quiser, conversar ali e completar algumas missões. Então, esse jogo, ele se passa num mundo bem futurista, de carros voadores e tudo mais. E aí, as pessoas, elas... todas as informações ficam inseridas num chip, ela, tipo, tira um peça de um cabo USB, engata pra outra pessoa, tipo, pra pagar as coisas. É bem, bem legal o jogo, né? Infelizmente, ele foi lançado todo crachado, todo bugado e foi destruído nas críticas, né? Mas é um jogo muito bom, tá sendo consertado aos poucos com as atualizações, mas é um jogo incrível. E aí, nesse jogo, ele lida também, porque você pode criar o boneco, personalizar, ele trata, assim, as mulheres, tipo, os bonecos, assim, né, como um boneco, um bandidão lá, ele tem, né, tem garoto de programa, e aí, isso até me fez pensar, né, porque, poxa, é um negócio que parece, assim, o cara tá sentado, tem um holograma de uma mulher dançando, então esse jogo é bem futurista. Mas ele leva uma questão que eu gostaria de pensar. Uma das missões, a história do jogo em si começa quando você vai realizar um roubo. E nesse roubo você rouba um chip, né? E lá tudo é por chip, né? Eles tiram um chip, inserem as informações e colocam o chip de volta na cabeça. E num desses chips que ele acaba roubando, né? Ele acaba roubando e ele é obrigado meio que colocar o chip na cabeça, né, Giovanni? Alguma coisa assim? Isso. É como se fosse um... A pessoa teria, tipo, um compartimento ali, eu acredito que seja embaixo da orelha, alguma coisa assim, onde você consegue pôr esse chip. É, exatamente. Ele inseriu esse chip, e dentro desse chip, é como se uma pessoa... É como se uma outra pessoa estivesse dentro dela. Então, ele fica dividindo os pensamentos do jogo com um cara que, no caso, é interpretado pelo Keanu Reeves, que é o Johnny Silverhand. E aí, durante o jogo, a pessoa vai se transformando nele. É como se o Johnny Silverhand entrasse como se fosse um vírus dentro da pessoa e a pessoa fosse transformada numa pessoa que já é morta, né? Tipo, olha a doideira disso, né? Tipo, e aí, né, não vou contar o final do jogo, por que aquele chip era, mas era um experimento pra uma coisa que iria acontecer no futuro e tal. E o jogo é bem do maluco, assim, mas o que leva a pensar, né, sobre a questão da vida, né? A pessoa simplesmente ela foi levada para a pessoa, né? Eles pegaram a pessoa, fizeram um experimento, jogaram para um lugar chamado Mikoshi, né? É Mikoshi, né, Giovanni? Isso. E aí, dentro dessa micoxa, a pessoa tem uma vida meio que virtual ali e tal. Aquela série Black Mirror até lidou um pouco com isso e tal. E aí, do nada, eles salvaram aquela pessoa dentro de um chip. Colocaram um ser humano dentro de um pendrive, né? Tipo, uma coisa meio que maluca. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acreditam que isso é possível no futuro? Vou começar com o Ivo. Você fala no sentido dessa conexão de um chip na mente da pessoa, um controle? Isso, como se você inserisse eu dentro da sua cabeça. Aí eu vou ficar lá conversando. E aí, Ivo, como é que você tá? Tudo bem? Ah, quer dizer que você tá pensando nisso, Ivo? É, sinceramente isso. Tipo, a pessoa, ela fica ali... Hoje, praticamente, a gente já vive nesse sentido, né? Porque você tá ligado que você pesquisa no Google, no... que você faz no Instagram, Facebook, é todo mundo monitorado numa rede de dados e é analisado. No futuro, talvez seja mais insano ainda essa questão, né? Por cada vez mais coisas tecnológicas. Hoje, por exemplo, eu estou olhando aqui para a minha mesa. Eu tenho um notebook, um controle remoto e um monitor. É três coisas com, vamos dizer, um certo... É um negócio não rústico. Por exemplo, que é a madeira, que é um papel... É, no futuro teremos cada vez mais coisas assim, eles podem, sim, dominar o pensamento humano a ponto de fazer algo parecido com o Planeta dos Macacos, que acontece lá, né? É, tipo, sei lá, Planeta dos Robôs ou algo parecido assim. Eu acho bem plausível esse futuro. E você, Vilmar? Então, você comentou sobre um episódio no Black Mirror. É, eu particularmente vi esse episódio, e o assunto de hoje foi bem Black Mirror, falar real, né? Foi bastante... Mas, assim, para ser sincero, eu não vejo muita finalidade em ter alguém na minha mente, mas por entretenimento. Eu creio que no futuro, sim, vai ser possível, com o avanço da tecnologia, algo que nós não temos como imaginar o alcance que ela pode chegar, mas acredito que seja, sim, possível, talvez como um entretenimento, possa ser que ocorra, mas eu não vejo muito, assim, motivo para colocar. Uhum. E você, inclusive, Machado? Inclusive, isso aí tem no Cyberpunk, né? Que são Cyberpunk. É, em inglês era as brain dance, acho que na tradução ficou neurodança, que é justamente isso que o Vomar comentou ali. Sim, a neurodança tem, verdade, ele bem lembrado. E você, Machado? Bom, deixa eu fazer algumas conexões, então, com obras de ficção científica. Você tem o filme Lucy, né? E no final do filme, já dando spoiler para quem não assistiu, acho que aqui talvez vocês tenham assistido. Ah, mas se você não assistiu, você tá morando numa caverna também, né? Poxa. Pois é, né? Pô, o filme tem aqui, acho que uns 15 anos, né? Ali no filme ele retrata que supostamente existe uma porcentagem de utilização do cérebro, né? E no caso dos seres humanos seria 10%. E a Lucy atingiu 100% da sua capacidade cerebral. É claro que isso hoje, pensando numa perspectiva da neurociência, não é muito claro. Então, não existe um estudo que evidencie que nós, seres humanos, utilizamos 20% da nossa capacidade cerebral. Mas, enfim, vamos viajar no mundo de Lucy e realmente passar para essa realidade onde ela atingiu, supostamente, 100% da sua capacidade cerebral. Pois bem, quando ela atingiu, né, esse ponto, ela perguntou ali pro personagem que é interpretado pelo Morgan Freeman, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento, né? Então, eu vou... E o Morgan Freeman ali, interpretando o personagem, disse, não, talvez durante toda a história e tudo mais, o objetivo sempre foi passar esse conhecimento adiante. Então, o que eu digo para você é que compartilhe esse conhecimento. E daí ela se transformou num gigantesco pendrive com todo o conhecimento que ela adquiriu. Ao longo de todos os anos, desde os primórdios, desde a origem, desde a formação do planeta Terra, até aquele momento, aquele ponto específico, né? E, pois bem, daí você tem outra obra que trabalha com isso, que é The 100, que foi a série que eu citei. A série, ela é muito interessante, ela tem 7 temporadas, e ela trabalha muito com a perspectiva de um mundo pós-apocalíptico. E nesse mundo pós-apocalíptico, você tem grupos de pessoas que vivem na Terra, enquanto você tem outras que vivem no espaço. Mas esse grupo de pessoas que vivem na Terra, eles têm um líder, ou uma líder, que se chama Reda. É, Reda, que na linguagem dele significa comandante. E esse comandante, ou essa comandante, na verdade é sempre uma mulher, ou eventualmente um homem, pode ser. Mas quando a série foi trazida à tona ali, especificamente, era uma mulher que interpretava a Reda. Ela tinha um chip que era conectado com a sua rede cerebral, né? E esse chip, ele trazia a lembrança de todos os outros Redas que vieram antes, de todos os outros comandantes e de toda a sua história, por uma finalidade muito simples: a experiência. Então, talvez um compartilhamento de conhecimento através de um chip sirva justamente para este propósito, para que eu consiga, por exemplo, falar uma outra língua. Eu não sei falar inglês, então tudo bem. Então eu vou me utilizar de um chip, vou conectá-lo com o meu cérebro e pronto, estou falando inglês agora. Estou falando francês, estou falando espanhol, alemão, enfim. Essa ideia é abordada no Matrix também. Também, o primeiro, exatamente. O personagem do Keanu Reeves, ele mais ou menos faz o download de artes marciais na cabeça. Isso, então é mais ou menos nessa perspectiva que eu penso, que talvez, possivelmente, se nós nos utilizarmos dessa tecnologia no futuro, seria justamente para compartilhar o que outras pessoas sabem e o que ainda não sabemos. É uma perspectiva bem legal, porque é justamente esse o motivo. Não vou entrar em mérito de religião, porque não é o propósito do episódio, mas então, assim, biologicamente, é a explicação do porquê o ser humano atingiu o estágio evolutivo que atingiu, que é justamente essa capacidade de passar conhecimento para as novas gerações. Você pega os animais, vamos supor, por exemplo, você pega ali o gatinho e tal, ele tá ali andando, daí ele vai, caiu na água, o jacaré pegou ele, beleza. Então aquela geração de gatinho, ele vai saber que, pô, se eu ir na água ali, o jacaré vai me pegar, então não é pra eu ir ali. Só que a próxima geração de gatinho não vai saber, então eles vão ter que passar por isso de novo. Então é como se, vamos botar entre aspas, ele resetasse o conhecimento da espécie. Então ele só evoluía biologicamente, né, não intelectualmente. E é por isso que a nossa espécie evolui tão rápido, evolui cada vez mais rápido, porque a nossa capacidade de interação é muito grande, a gente se comunica de maneira muito fácil hoje, né? E por mais que nós não tenhamos uma única língua no mundo inteiro, a gente tem a capacidade de aprender essas outras línguas para que a gente possa se comunicar com essas outras pessoas. E hoje é muito fácil. Quer dizer, você tem o Google Tradutor, então a pessoa me mandou uma mensagem em mandarim. Ah, cara... dá Ctrl-C, Ctrl-V ali no Google Tradutor e ver o que ela quis dizer para você, sim. Mas se você quiser aprender de fato, é só fazer um curso, sei lá. E o Ivo, ele vai saber disso. Existe uma linguagem que ela é comum em qualquer canto do mundo que você tiver. Sim, sim. Acho que não importa em qual moeda que seja, dinheiro é a linguagem universal. Não, isso daí, queira ou não, puxando até pro meu lado, tudo tem dinheiro. Sei lá, você compra o seu computador, você tem que pagar. Você trabalha, você ganha para isso. Tudo tem uma interação, a troca de valores ali. Essa é uma linguagem mundial. Aí, normalmente, quem tem mais tá melhor. Você tem que saber gerir o seu dinheiro. Essa é... Talvez seria... Depois, vamos dizer assim, língua de idioma seria o inglês, a língua mundial, mas a língua que todo mundo fala é a mesma língua do dinheiro, né? Exatamente, né? É o capitalismo, né? É o mundo capitalista. É o mundo capitalista. Mas ó, deixa eu aproveitar, a gente tava numa conversa aí legal, e o Henrique fez uma pergunta para todo mundo, eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Posso? Tem problemas? Com certeza, pode fazer. Então, beleza. Ó, hoje, atualmente, no módulo da faculdade, eu estou trabalhando com a ideia do bem viver. Vocês conhecem? O Buen Vivir. Então, essa é uma filosofia, né, um modo de vida dos povos originários. Né? Então, ela foi adaptada em alguns países da América Latina, se não me engano, a Bolívia e o Peru, e ela propõe uma mudança, assim, até um pouco radical, né, no modo de vida das pessoas, numa substituição do capitalismo por um modo de vida que seja mais sustentável e mais ligado com a natureza, certo? E eu queria saber de vocês se isso seria possível, e se seria possível essa substituição, e se essa substituição, caso seja possível, poderia ser feita sem o capitalismo, sem o intermédio do capitalismo. Vamos ver quem que quer começar. Quer começar, Henrique? Acho que nunca... A pergunta capitalista nunca vai pra você. É, olha que filha da mãe, né, cara? Pô, tem que ser... Eu não entendi direito, Machado. Você pode explicar de uma forma um pouco mais didática, que eu sou meio burro. Então, o Bem Viver, ele propõe que ele propõe uma mudança de vida que esteja no cotidiano das pessoas. Então, você não se utiliza mais do conceito de desenvolvimento, de crescimento, com uma aproximação maior da natureza. Mas como que seria possível uma substituição como essa? É mais assim um questionamento, até para esclarecer para mim mesmo, assim, dentro da perspectiva de vocês. Se seria possível uma substituição de um sistema como o capitalismo? É mais essa a minha questão, porque eu não vejo uma possibilidade disso acontecer efetivamente. Assim, sendo bem franco, sim, né? Você pode até mudar as suas práticas diárias, ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, meditar e tudo mais. Eu acredito que essas práticas são cabíveis. Mas uma mudança, assim, total, né? Acho que seria completamente improvável, mas eu queria saber de vocês. Seria possível, assim, essa alteração, essa modificação? Bom, primeiramente, a gente... Essas mudanças pequenas de você tomar uma postura diante de frente à sua vida, elas são cabíveis. Eu passei por uma situação, eu tava, né, deprimido, eu comecei a praticar meditação, comecei, além de fazer academia, correr e tudo mais. Porém, a questão, vamos lá, a gente acredita que a gente não, até o momento, a gente não consegue pensar em um sistema que substitua o capitalismo, né? A gente tem todo o sistema, a gente compra, a gente precisa, como o Ivo falou, a gente precisa do dinheiro para tudo, né? Porém, eu acredito que no futuro possa sim existir um outro sistema econômico. Porque, por bem ou por mal, a gente tem um mundo capitalista, só que, ao mesmo tempo, o mundo capitalista, ele não é um mundo justo, né? Ele não, muitas vezes, ele não leva... por exemplo, você pode nascer pobre, você pode nascer rico, e você pode se esforçar muito e continuar na mesma condição, né? Eu não consigo ver uma forma... Opa! Infelizmente... Pra não te cortar, gente, eu mandei um comentário lá, que você tava falando, pra não te cortar, eu falei que ninguém aceita abraço como forma de pagamento. Ah, sim, sim. Tá, exatamente. A ninguém aceita abraço como forma de pagamento. Só que, ao mesmo tempo, a gente pensa, beleza, o sistema capitalista é um sistema injusto. Tudo bem, eu posso considerar, tipo, você não tem culpa de uma criança nascendo lá numa passar fome, tipo, é um sistema um pouco injusto aqui, que em determinados pontos, não totalmente injusto, mas é um sistema injusto, né? Você, às vezes, muitas vezes, pô, você pensa assim, a pessoa nasceu, tudo, né? Ela não vai ter as mesmas condições que talvez a outra criança tem e tudo mais. Porém, eu não consigo ver uma outra forma, não existe uma outra forma, né, que você consiga pensar. Né? Então eu não consigo ver essa outra linha, não consigo ver outra forma a não ser o capitalismo, porque a gente vai aplicar, beleza, vamos falar sobre socialismo, vamos ficar sobre todo mundo ser igual, né? Você quer ser igual a todo mundo? Você quer simplesmente ter uma casa, um carro, só tudo depender do Estado? O Estado te dá tudo? Vocês querem realmente isso? Tipo, Não, pelo menos não consigo ver lógica, né? Você quer comprar, você quer ter, entendeu? O homem quer ter mais. A gente não quer só comida, a gente quer comida. A música mesmo comenta isso. A gente quer mais, a gente quer consumir. Então eu não consigo ver essa. Eu consigo ver algumas mudanças pequenas, né? Mas essa mudança de mudar um sistema econômico, eu acho meio complicado. Ah, e diante disso, né, já que você falou na questão do socialismo, já queria puxar e fazer até uma outra questão dentro da minha pergunta, que é a seguinte: se vocês acreditam que seria possível até uma utilização... É que, assim, o sistema político, econômico, ele é específico, né, de cada país, e o sistema também e tudo mais, é muito complicado de fazer alterações profundas, né? Mas nós temos os países nórdicos, por exemplo, que se utilizam da social-democracia, que seria uma espécie de capitalismo mais inclusivo. A ideia da social-democracia está muito associada com a teoria marxista, né? De você impedir, né, esse efeito negativo do capitalismo, que iria promover a desigualdade social, trazendo, né, esse benefício do socialismo para a população, promovendo mais inclusão e tudo mais. Então, acho que daria para pensar um pouco nessa perspectiva também da social-democracia, mas não é algo que talvez fosse aplicável em todo canto do mundo, né? Porque cada país é diferente nesse contexto. Mas então, passamos para o próximo aí. É legal isso que você falou da social-democracia. Vai, Giovanni, fala, Giovanni. Porque ela seria mais ou menos o retrospecto do que acontece na China, né? A China, a gente pode considerar que ela é um país que ela tem o que é pior do capitalismo e o que é pior do comunismo. Você pega esses países nórdicos, eles estão mais indo para o lado do que eles pegam o que é melhor do socialismo e o que é melhor do capitalismo. Obviamente, como você comentou, como é uma escala menor, é mais fácil de aplicar. Talvez... não sei se seria aplicável em outros lugares, é difícil a gente pensar nisso, assim, né, tipo, de cabeça. Mas é um ponto de vista interessante, né, de como poderia se desenvolver essa ideia de como que a gente poderia fazer isso, por exemplo, no Brasil, que é uma extensão infinitamente maior ali que os países nórdicos. Talvez fosse uma alternativa, né? Se fosse uma alternativa, mas eu tô curioso para saber a visão do Ivo, né? Então, ele tem essa ligação mais, né, com a questão. Eu posso falar na frente, que eu creio que tua visão vai ser a final, assim, que vai impactar mais. Pode ser, então, beleza. Que eu respondo as duas de uma vez só. Beleza, então. Porque, assim, ó, na minha opinião, eu não creio muito que vai vir a se bem viver, muito por conta do que o Henrique comentou ali, que o ser humano, ele sempre quer mais, sabe? Ele sempre quer mais, ele quer ter o carro melhor do que do vizinho, ele quer ganhar mais, ele é obcecado, digamos assim, né? E eu sempre converso com o Ivo, eu trabalho com o Ivo, né? Para quem não sabe, nós no almoço sempre conversamos, assim, sobre vários assuntos. E um dia desses nós estávamos falando sobre capitalismo e tudo mais. Ele falou assim, cara, no capitalismo, cara, tem que existir os milionários, na sociedade tem que existir os milionários para existir o emprego para as demais pessoas, né? Então, ocorre essa desigualdade. E eu não consigo ver o bem viver, claro que seria muito interessante, por conta dessa harmonia, né, desse acolhimento, e seria muito interessante ver isso, mas o capitalismo está muito bem concretizado, assim, e é muito mais fácil de ser implementado, né? Essa é a minha visão, daí creio que o Ivo vai trazer a dele, que mexe com finanças e tudo. Ô Ivo, posso só te cortar um pouquinho também? Vai. Só para não escapar aqui, como teve a pergunta ali inicial do Machado, sobre ter um modo de vista mais próximo dos ancestrais, eu imagino que seja ali mais contato com a natureza, então você sendo... tendo uma sociedade mais voltada à agricultura, acredito que seja mais ou menos isso, né, Machado? Isso, é porque, na verdade, assim, esses povos, como eles tinham uma ligação muito forte com a natureza, isso era muito importante porque também promovia a preservação. Então, como nós estamos passando por um momento difícil, né, no nosso planeta, em relação às mudanças climáticas, o aquecimento global, o aquecimento dos oceanos, pensa-se um pouco nessa perspectiva, porque talvez fosse uma alternativa para diminuir a degradação ambiental, né? Então, quando você pensa um pouquinho nessa perspectiva dos povos ancestrais, é interessante, né? mas talvez uma substituição de sistema já seja mais complicado. Mas existe um gênero de ficção científica, já pegando como a gente estava falando de cyberpunk anteriormente, cyberpunk ele é mais distópico. Existe um que daí eu acho que é mais fácil de acontecer, no, né, mais fácil entre aspas também, vamos botar, né, sendo justo aqui. Porque a sociedade ela está envolta no consumismo e seria uma quebra muito grande para a gente voltar nesse estágio. Talvez até poderia ser até prejudicial, porque talvez isso não fosse mais fomentar o desenvolvimento, enfim, coisas do tipo. Voltando ali, existe um gênero, ele faz parte dos universos dos punks, né? Tem ali infinito, cyberpunk, steampunk, laserpunk, enfim, né? Vários. Um deles é o solarpunk. Então, assim, o que ele seria? Ele seria também futurístico, negócio, um ambiente futurístico, mundo, mas ele é um mundo que conseguiu se desenvolver tendo essa consciência ambiental. Então, assim, depois, se vocês quiserem olhar na internet, existem várias imagens, assim, é bem legal, que os artistas fazem nessa parte imaginativa. Então, assim, é um mundo onde o desenvolvimento parou de ser predatório com o meio ambiente. Então, a energia é renovável, a poluição reduz infinitamente, existem as diferenças sociais, sim, mas, tipo, como o desenvolvimento ele atinge um estágio tão alto, por mais que exista gente com muita coisa, quem está embaixo não está em falta de nada. Então, assim, ele é meio como se fosse um futuro paradisíaco. Você ainda tem as pessoas com funções, trabalhando, as classes sociais diferentes, mas você não tem essa preocupação de, pô, será que vai existir um mundo? Será que o que vão fazer com a natureza, a poluição? É bem interessante. Eu imagino que, assim, naquela primeira pergunta, eu acho que é mais possível isso acontecer do que em si uma volta a um estilo de vida ancestral. Sim, é porque, na verdade, assim, tem uma frase que, do Leonardo Boff, não sei se vocês conhecem. Ele é teólogo e tudo mais. E ele diz o seguinte, que desenvolvimento e sustentabilidade são conceitos antagônicos. Mas daí eu fico pensando, né, se realmente não existe possibilidade, vamos considerar, realmente não existe possibilidade de uma mudança no sistema econômico. Como que nós podemos aliar o desenvolvimento com a sustentabilidade? Mesmo sendo conceitos antagônicos, supostamente, né? Eu imagino que, assim, o problema não é em si, o sistema, né, a questão do capitalismo. Eu acredito que o problema é como ele é feito. A partir do momento que ele está na ideia só de extrair, de explorar, ele acaba trazendo esses problemas consigo. Mas se tiver uma mentalidade aí já de desenvolver, de construir ao invés de explorar, eu acredito que tenha como. Óbvio, né, que daí também tem várias questões mercadológicas, de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que até passando a voz ali pro Ivo, que eu acho que ele deve estar até se coçando já para falar. Eu acho que ele vai conseguir entrar em detalhes melhor do que eu. Então, vamos lá. Primeiramente, a pergunta do bem viver. Eu vejo a seguinte questão, Machado. Esse contato com o ambiente, contato com a natureza, água, rios, animais, seria talvez uma evolução nossa como humano. Porque a gente vive hoje numa selva de pedra, é cercado de eletricidade, luz, coisas claras, assim, que às vezes o teu cérebro não consegue relaxar, descansar. Aí esse seria um meio de a gente conseguir ficar mais tranquilo, menos estressado, até a questão, eu não lembro quem que falou sobre meditação, que é uma coisa para você acalmar sua mente, descansar mais. Então, isso talvez seja mais uma evolução da nossa, vamos dizer, sociedade digital, assim. E na questão, a questão ali que o Vilmar falou, parece bem polêmico, mas, cara, bilionários precisam existir, gente. Parece loucura isso, mas a Amazon, no ano passado, 2020, ela gerou 500 mil empregos. Ninguém na história da humanidade conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. E o cara agrega valor para quantas milhões de pessoas por dia, seja um vendedor, o comprador, o cara que gera serviço também até para o cara que faz o delivery, né? A entrega. E na questão do capitalismo e socialismo, eu vou entrar até numa questão diferente disso daí. Que até pode ser um tema de um futuro podcast. Eu gostaria de ver um futuro com uma monarquia. Parece doideira isso daí, mas assim, pensem comigo. Quantas, vamos dizer, reis e rainhas, entre aspas, que a gente sustenta no nosso Brasil aqui? Quantas famílias reais, ou melhor? E lá na Inglaterra, quantas famílias reais o povo inglês precisa sustentar? Quem que você acha que paga imposto com mais felicidade, com mais vontade? Essa é uma questão bem... Talvez eu fugi um pouco da tua resposta, mas eu sinceramente não enxergo um sistema fora do capitalismo para seguir no futuro. Mas o que eu poderia enxergar é isso daí, seria uma monarquia. Porque na nossa política atual, a gente tem mandatos de 4 anos no executivo, aí o que o cara pode fazer é assim, vou estourar a conta aqui, depois outro paga, depois outro paga, depois outro paga. Numa monarquia, não. Como que é o nome da Rainha Elizabeth? Lá na Inglaterra tá, sei lá, acho que se somar a idade de todos nós aqui juntos, a gente bate o tempo que ela tá comandando a Inglaterra. Eu acho aí que não, hein? Eu acho que ainda tem mais. Então, aí assim, tudo que ela faz, ela vai pagar no futuro, seja bem ou mal. E, queira ou não também, as famílias reais, elas entram, a criança nasce, estuda e vai se preparando para comandar uma nação, entendeu? Lá na Inglaterra, por exemplo, cara, todo mundo adora pagar imposto porque sabe que vai voltar. Eles têm menos, vamos dizer, um estado menor, aí todo mundo paga o imposto muito bem. Tanto que, se vocês forem comparar o valor da libra esterlina comparado com o euro e o dólar, a libra sempre tá na frente de questão de valor. Acho que ela só perde para o franco suíço, que é uma moeda com umas características peculiares, que os bancos suíços, eles são apenas números. Aí não tem vínculo de todo mundo. O Office do Ministro da Economia tem uns lá no jogo, mas... Daí tem essa demanda pesada e ela é a moeda mais forte no mundo hoje em dia. Mas eu acho que essa é a minha visão nesse sentido. Eu acho que o único B.O. seria achar essa família real, né? Eu me proponho aí para... Esse é o B.O. mesmo. Eu também me proponho, se alguém quiser colocar. Olha onde que eu entrei o currículo. Eu deixo o currículo para ser a família real também. É legal essa vista do Ivo. É legal mesmo. É realmente isso, porque, cara, você olha para isso, vamos pegar o Brasil. Qual que é o projeto Brasil? O que se espera do futuro? O que o governo quer fazer? Ele quer ser reeleito, é isso. Não tem projeto social. Hoje na prática é isso, até projetos para teto lá. Então, a ideia de você ter um governo que é contínuo, por esse ponto, ele vai ser bom, porque você vai ter um governante que ele não depende de simpatia para continuar no governo. Então, a preocupação dele é com o trabalho. Óbvio que daí também, se a gente for parar para pensar, isso aí também seria dois toques para a gente entrar no estado autoritário. Então, assim, é uma ideia que pode ser boa também, como pode ser ruim, mas é um bom jeito de se pensar. Você tem também... Se quiserem fazer um podcast no futuro sobre isso, cara... Eu acho que é legal, hein? Gostei da ideia. Com certeza. Seria legal mesmo. Uma discussão mais aprofundada sobre isso. E eu ia falar sobre a realidade russa, né? Onde você tem um período maior, no caso assim, entre a eleição e a possibilidade de reeleição, que é de 6 anos, né? Então você não fica 4 anos. Você fica ali 6 anos ali com a possibilidade de reeleição, e daí mais 6 anos, duraria 12 anos. Né? E é um período maior, se nós fôssemos considerar. Então, talvez aumentar esse período, né, em que um presidente fica no poder, ou fazer isso que o Ivo falou mesmo, mas abre espaço para muita coisa mesmo. como o Giovanni mas falou. Mas lá, uma questão, Machado, lá na Rússia, o Putin, que é o, eu não sei se é presidente, como que chama lá, mas ele não tá um tempão lá. A Rússia Democrática, tiveram dois presidentes pós-União Soviética. Então, eu li uns negócios assim, mas bem, bem por cima, que às vezes surgia um cara, começava a crescer, os caras iam lá, matavam o cara e acabou. E ele mantinha no comando. Eu não sei se é real essa parada. É, acho que é meio que a tradição soviética, né? Historicamente, sempre teve problema de transição de poder durante, né, o regime comunista. E agora a Rússia, ela teve dois presidentes só, então, desde os anos 90. Teve um, eu não vou lembrar o nome dele agora. Acho que ele ficou 4 anos, alguma coisa assim. 4 anos, 6 anos. E desde então, é o Putin, ele é dominante. É, mas eu também não sei se é por termos legais. Eu acho que até teve algumas alterações na lei, na lei russa, que prolongavam o mandato dele, inclusive. Isso, na verdade, você teve um presidente antes, né, ainda neste século, que foi o Medvedev. Isso, exatamente, não estava lembrando. Depois que veio o Putin, mas o Putin já teve um mandato anterior ao Medvedev. E depois ele veio, acho que a partir dessa última década, 2012, alguma coisa assim. E daí a ideia dele é se manter por mais um mandato e daí fazer uma ponte, mudando a legislação para ter um terceiro mandato. Ele vai poder ficar mais 6 anos. Entendeu? Caramba. Mas se eu não me engano é isso. Eu não sei se é 6 anos exatamente, mas... Eu acho que é 8, se eu não estou enganado. É, 6 ou 8 anos, mas enfim. É um tempo considerável, né, para se promover. Eu não quero comparar o Brasil com a Rússia, né, assim, mesmo porque é muito diferente, né, as características de cada país. A Rússia é um país gigantesco, mas com uma população muito pequena, muito por causa ali da questão das regiões mais frias, mais polares. Mas e o Brasil tem uma característica, né, de um país mais tropical, mais quente e tudo mais. E, enfim, é complicado promover essas mudanças, né? Sim, com certeza. Bom, gostaria, antes de a gente encerrar, para falar um pouco os avisos finais, né? E o pessoal não esquecer de escutar o nosso RPG de mesa de Lost World, né, Giovanni? Tá sensacional. Só quem ouvir vai saber o que aconteceu, hein? Só quem saber vai ouvir o que aconteceu, né? O Diogo, logo, logo, até o final do ano, acho que ele posta os últimos episódios. E em breve também vamos começar outra campanha bem bacana também. E não sei se eu posso falar aqui, mas nosso querido Gabriel vai estar junto também, né? Pra participar, né? Então, acaba que o Gabriel, a loucuragem vai aumentar, né, no jogo. E também não esquecer de deixar o nosso Instagram, né, nas redes sociais, pro pessoal escutar, né, o Instagram do Gimito, né, que a gente vai deixar, a gente sabe que tá postando umas coisinhas lá, pro pessoal sempre acompanhar, bem bacana, a gente tá tendo uma aceitação bem bacana, já estamos quase aí perto de 200 seguidores aí, pra quem começou há um mês, 2 meses atrás, é bom, né, estamos indo bem, cada dia tem mais, pelo menos tá subindo um lá, pelo menos, então já é um bom sinal. E é isso, gostaria de agradecer a presença do Ivo, a presença do nosso amigo Vilmar e a presença do nosso querido Machado, que foram muito importantes hoje. Acho que o Machado aí deu um caminho diferente para a nossa conversa, mas foi muito interessante, né? E com certeza vai ter mais podcast com esse tema. E é o nosso próximo convidado, né? A sua irmã topou gravar com a gente, Ivo? Topou. Aê, mas só que vai demorar um pouquinho, que ela está em período de aula. Porra, aí ela quer terminar, tá certo, então, ali, daí depois eu participo. Então, em breve, ainda não sei se vai ser o próximo, mas em breve vamos ter a Sofia Maranha, que é a irmã do Ivo, para falar sobre psicologia com a gente, né? Podcast que já era prometido há tempos atrás, né? Ainda na gestão ainda da nossa querida... Não vou falar o nome, mas enfim. mas já era um podcast esse, já meio prometido. Esse aí fica segredo. Isso aí fica segredo, mas era um podcast que de psicologia já tinha, ó, tempo pra acontecer, né? Mas agora vai rolar esse podcast de psicologia. A gente já trouxe um podcast falando sobre transtornos, muito legal, com a... Me fugiu o nome dela agora, Ticiane, acho que não me engano, é o nome da professora. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.